serviço bom da Pedro, é ligado junto do barro. Lá tem um arrastadão, depois o rimoído da Pedro, que aguenta a boca da casa dos outros pra mim. Na casa dele não é bom não, porque a mulher fica espiando, acaba não podendo se virar, mas na casa dos outros é bom. É bom demais, não? Faltam 14 minutos para as 7 horas da noite e o Rádio Gazeta no Forrozão, Zé!